Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim e nos meus braços podes ter consolação sem fim. Então eu vim e lhe entreguei meu triste coração. Abrigo, paz e gozo achei, achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: de graça eu sempre dou, as águas vivas vêm beber da vida fonte sou. Vinha Jesus e me prostrei, as águas e bebi, jamais a sede sentirei, estando sempre aqui. Ouvi o Salvador dizer: a luz do mundo sou, ó, vinde a mim, ó, quem vier a luz da vida dou. Vinha Jesus.